Fechamos, pá. Vamos ajudar aí outro moço. Cerca dos anos 80, começaram a aparecer algumas informações sobre o que seria a ecologia social, nomeadamente com a publicação de alguns livros de Marie Bouchon, que era o autor libertário, que desenvolveu uma série de críticas ao ambientalismo normal e a sociobiologia também, de raiz mais ou menos nazi, da pressão dos Estados Unidos. Vou fazer algum trabalho em que criticava, nomeadamente, as associações ambientalistas de serem só ambientalistas. Não se ficarem com o ambiente e não verem que os problemas sociais tinham que entrar em linha de conta também com o que se passava, com a destruição dos ecossistemas. E então, pá, aparecem os primeiros livros dos anos 80, editados aqui em português, tenham aparecido outros. E começa a se difundir a ideia de que, de facto, em vez do vulgar ambientalismo e da malta verdade apenas para... Força, força! O que é? Fazer uma crítica, portanto, só à destruição dos ecossistemas e passando, pondo lá a ideia de que isto é muito mais global. E, quando ganhei também a ideia que geralmente as associações ambientalistas tinham, de que, portanto, os planos sociais não têm nada a ver com o ambiente, isto é bem. Uma série de malta que começou, dentro da Associação Terra Viva, a ver a possibilidade de transformar, em vez de Terra Viva, era até aí, que era um grupo ecológico, passar a ser um grupo de tecnologia social. Entretanto, começaram a chegar algumas informações também sobre lutas populares aqui no Norte, nomeadamente nas serras ali da zona de Valongo, em Nova Almeida, em Val de Passos. Começaram a haver levantamentos espontâneos da população contra a eucaliptização, que de facto faziam era por isso desmenta. Mesmo nas zonas de terra fria, terra transmontana, desplantaram, obrigar as pessoas a desplantar os cultivos tradicionais, a oliveira, para plantar eucaliptos. Isso gerou um sério problema, gerou o levantamento das populações contra as autoridades, contra o Ministério do Ambiente. Nessa altura, o Ministro do Ambiente, não recordo onde dele, dizia que o eucalipto era o nosso petróleo verde. E como petróleo verde, talvez, enquanto algo. Simplesmente se de tal forma que, de norte a sul, os levantamentos da população, apoiados também por malta anarquista e por algumas associações ecologistas, nomeadamente a malta de Mandão de Cuecos e não só. Espera aí, tem calma. Pronto, nomeadamente nos anos 90, 80 e tal, 90, 89, neste caso, há uma grande manifestação que envolve uma série de instituições, a Associação dos Pastores das Montanhas, a Associação dos Produtores Agrícolas e Florestais, de Banho-Val, a Associação de Viticultores do Douro, etc, etc, e a Cuecos. Nós participámos também, mas participámos de uma forma não tão oficial. Na oposição massiva contra, de facto, as plantações industriais do eucalipto. Entretanto, aqui no Norte, o que se passava, nomeadamente nas arredores do Porto, é que as serras de Valongo, hoje chamadas Serras de Valongo, são três serras, Pias, Castiçal e Santa Justa, que vão ser, pura e simplesmente, transformadas em eucaliptais industriais. Bom, nestas algumas manifestações, nomeadamente em Val de Passos e aqui na Valbreira, depois eu pergunto também, participa uma malta libertária que vem do Lisboa, que vem de outros lados, do Porto também, participa diretamente do lado das populações, na oposição contra as plantações industriais da Caboclo. A par disso, há mais uma série de problemas que começam a surgir nessa altura, nomeadamente a construção de projetos ditos ambientais, de, por exemplo, construção, para como aconteceu na zona de Bigorna e Lazarim, do Douro, de aterros sanitários controlados, que não eram nada controlados, e que a poluição ia toda para o rio abaixo e afetava as populações da zona. Aí conseguimos fazer um campo de férias com jovens, e estamos lá durante uma semana a ajudar a Malta a criar algum movimento, com pinturas, paredes, contra a GNR. E conseguimos, inclusive, eles conseguiram eles, nomeadamente, nós ajudamos só individualmente, que alguns GNRs que se mostraram mais acesos na repressão às populações, eu ainda não os, por acaso, me tiraram uma faca. Já em 89, 90. Entretanto, isto depois continua até o governo do passo do nosso amigo do PS, que era ministro do Ambiente, o Sócrates, que ao mesmo tempo, já nos anos 80 e tal, 90, avança com a criação aqui no Porto um sistema que não é nada ecológico, é a pior maneira de tratar o lixo, que é o sistema do Porto. Portanto, incineração dedicada do lixo, e o problema daquilo é que, de facto, aquilo eles podem eliminar muitos resíduos, mas não conseguem eliminar as dioxinas, nomeadamente porque a grande parte dos materiais que se incineram são de plástico, e que liberta dioxinas é uma coisa. Isso gerou também alguns movimentos, nós, juntamente com a Poer, que também tivemos aí, com mais outros grupos, mas, de facto, foi nas lutas contra a limitação em que as populações participaram mais ativamente. E de nossa vontade, nunca com por nossa parte pelo menos, nunca com um enfoque meramente ambientalista do ambiente, vamos pôr o papel, o papelinho, o papeleiro, o plástico, o plasticão, pronto, não, mas é mais com uma noção de que esta sociedade é uma sociedade capitalista, é uma sociedade de Estado, é uma sociedade que impõe às pessoas uma série de coisas em que elas não participam, na vontade de as colocar. E que, portanto, é importante fazer uma abordagem dos problemas todos, mais ecológico-social, mais ecológico-social do que meramente ambientalista. Ao mesmo tempo, começam a surgir também no Norte, nomeadamente na Galiza, movimentos para malta jovem estudante em biologia, que descobrem uma coisa, descobrem que há um vermezinho, uma lagartazinha, que é a Forocander, que pode ser utilizada na destruição do eucalipto. E começam a implantar, igual tem plantas também para outros lados aí. Mas o problema é que depois de eles comerem o eucalipto, comem outras espécies. Então a malta cortou aí e nunca mais. Pronto, entretanto. Isso também é complicado, porque são à parte. Se faz um ataque biológico aos eucaliptos, a resposta das empresas vai ser fumigar pesticidas. E vai-te foder tudo. Vai-te fazer carvalhos, vai-te fazer joaninhas, abelhas. Sim. Vai toda a biodiversidade com caraças. E esta foi a conclusão que a malta depois em Espanha se começa a desenvolver. Entretanto, o movimento que se tinha gerado nos anos 80, 90, recai um bocado, porque entretanto começam a haver os discursos desigualadores e que dizem que de facto o problema ambiental é um problema que se resolve com bons ministérios, é um problema técnico, um bocado parecido com o que ouvimos aqui de há bocado. Põe mais até a tónica na questão, nas questões técnicas que nas questões geopolíticas. Olá! Desculpa, estou à procura do João, porque a porta está aberta. Bom, entretanto, a nível da Terra Viva não somos muitos. Conseguimos, pelo menos, gerar a discussão com algumas zonas da população de Valongo, da população também de Vale de Passos, também, a Serra da Moreira, mas os movimentos, digamos, com a ideia de que o eucalipto é o nosso petróleo verde. E com muitos movimentos de oposição, nomeadamente lá embaixo também na zona do Ribatejo e mesmo no Norte do Alentejo, o movimento reflui. As conclusões que nós tiramos disso é que, de facto, tínhamos que ter uma ligação mais profunda que não tivemos, digamos, no início, com as populações afetadas que começavam a organizar-se, e logicamente não podíamos nem queríamos ter um papel de chefes nem de guias espirituais, mas queríamos ter o papel de catalisadores. E algo não tivemos. Só que, de facto, não foi suficiente. A nossa associação, nessa altura, também não era uma associação grande, em duas não é. E o resultado foi que o encaminhamento dos problemas do Eucalipto e outros da origem ambiental para o mero ambientalismo, sem qualquer montante, qualquer visão mais crítica do sistema todo, nomeadamente que aqueles que geram a destruição ambiental e a destruição dos ecossistemas são os mesmos que geram a destruição das pessoas e a divisão das pessoas entre geridos e gestores. Essa era uma visão nossa, mas não é uma visão repartida pela maior parte da volta que se vai nestas coisas. Ficava só o ambientalismo. E hoje estamos nesta. Ou seja, começa a aparecer naquela altura uma série de artigos nos jornais para cascar sobre tudo no eucalipto, mas que não vão ao certo do problema. Porquê que os eucaliptos são produzidos em Portugal? Por que razão é que entre várias espécies se dá um sistema de se dar a prioridade à plantação de eucaliptos e não a outras árvores? Portanto, isto acabou por cair completamente na discussão mais vulgar sobre a proteção do ambiente. Descobri. Hoje, eu pessoalmente penso para que as duas uma. Conseguimos, de facto, pôr de parte uma visão meramente tecnicista e envolvemos com as populações para que começam já a estar com muita desconfiança em relação às plantações novas de eucalipto e velhos. Ou fazemos isso, ou então pá, vamos ser vítimas de eucaliptização como eles, mas de uma forma diferente. Ou seja, falta de água. Mesmo na zona de Valongo viu-se isso, viu-se que havia uma série de recursos hídricos que acabaram com as plantações de eucaliptos. Por isso, acabaram, secaram. Deixou de haver para a alimentação do Rio Ferreira, que era o rio que não passa ao rio do meio. Deixou de haver a alimentação do Rio Ferreira com outras jazidas para aquíferas. O resultado foi que aquilo hoje está uma desgraça. Se querem que este depois de transformar aquilo nos parque ecológico do Grande Porto. Três serras. Aquilo para já continua a ser o clipe só. Continua a ser, a maior parte da serra está apontada pelo eucalipto. Só no Val, onde é a aldeia de Posto, não sei se conhecem, mesmo perto de Valongo, uns 20 km de Valongo, é que de facto se nota alguma diversidade biológica maior, conseguem-se ver raposas, conseguem-se ver vários animais, e logicamente, sobreiros, carvalhos. No resto da serra, em 8 anos, transformaram aquilo num deserto completo. Deixou bem eucalipto. É ao ponto de, quando há incêndios, aquilo vai tudo arraso, porque de facto é um barril de pólvora. E agora, isso alasta também posse, porque eles querem fazer o Parque do Grande Porto, o Parque Ecológico do Porto, que abrange não só a Serra de Pias, a Serra Santa Justa e a Serra de Castiçal, mas também aquela parte que passa já da antiga, do Rio Sousa, para outros distritos, que é alargar aquilo tudo até à Serra da Boneca. Ora, naquilo neste momento, praticamente é um mar de eucaliptos. Nós participámos conjuntamente com a antiga FAOJ, o antigo Instituto Português da Juventude. Participámos também na feitura de vários caminhos pedestres, várias serras ali à volta. Aquilo hoje, temos lá as marcas, não é ainda, mas aquilo hoje é só eucaliptos. Não vês, é muito difícil ver avistar uma raposa, avistar um esquilo, avistar um coelho, que sejam avistas para, simplesmente, raptos às vezes perto das cidades, perto das aldeias, e o resto não há qualquer imagem global de construção do Parque do Grande Porto, pelo menos, que há é, simplesmente, deixar andar, porque, de facto, a Porto do Céu já não existe para este momento onde está, nomeadamente com o parque reprodutor de eucaliptos em Valongo. E pronto, nessa altura, mais ou menos, as ações populares que nós utilizávamos também. Não era propriamente demonstrada pelas ideias da ecologia social, era demonstrada por grupos que existiam na altura, dos Estados Unidos aqui, que era o World First, que era um grupo que dá ação direta ecológica. E assim, claro, também utilizávamos. Uma das ações indiretas ecológicas que fazíamos, por isso simplesmente, os eucaliptos já estavam grandes, era o chamado tree spiking. O que era o tree spiking? Era a altura, eu trabalhava na cirurgia nacional e tínhamos muitas hastes, consegui arranjar muitas hastes para o lixo, aço. E eram muito úteis. nós conseguimos pôr o eucalipto, digamos, está aqui, pá. Nós não metíamos as hastes de aço na parte de baixo, onde geralmente os criadores cortam a árvore, metíamos mais acima com o escadote, e sabíamos que quando aquela porcaria ia para ser transformada em tábuas, pá, pelo menos algumas das serras iam desaparecer todas. Pá. Acho que isso se passou. Depois tivemos contato ainda com uma malta World First americano, World First inglês, mas começaram a haver ali uns problemas porque alguma malta World First americano tinha algumas teorias para demasiado. Nazis mesmo. Então gajos diziam, o problema da guerra, o problema da guerra. Os Estados Unidos exportam armas para os países mais pobres, matam-se todos os outros da guerra. O David Foreman, que era um dos gajos que pontificava no movimento. Pronto. Mas não são pacifistas. E o... Sim, mas naquela altura não tanto. Para do tudo. E na Inglaterra. Os gajos do World First inglês eram diferentes. Os gajos do World First inglês, digamos, faziam ações diretas também, mas ecológicas, nomeadamente contra a destruição de florestas para o Estado da Inglaterra. Mas tinham um procedimento diferente, tinham um procedimento mais, se quiseres, libertário. E pronto, com isto conseguimos, de facto, não conseguimos juntar muita malta, mas conseguimos, em algumas alturas, ter uma ligação muito forte com alguns núcleos populacionais, nomeadamente em Valpazes, nomeadamente na Serra da Bobreira, nomeadamente também na zona depois também de Lazarim e Bigorne, onde o nosso amigo tentou fazer, implantou mesmo a central de depuração de lixos de tudo. E pronto, nesta comunidade, das duas uma, penso eu, ou consigo de facto criar um movimento mais amplo, que liga as pessoas diretamente à malta que está mais ameaçada para estes problemas, claramente não só na zona do Porto, mas noutras zonas. Em Trás-os-Montes não se põe tanto, porque em Trás-os-Montes são as terras frias e as terras quentes, e o eucalipto não entra mais, depois o eucalipto morre tudo. Nomeadamente, a volta do Porto, a volta de Aveiro, na zona de Braga, na zona de Guimarães, ou conseguimos fazer isso e conseguimos, de facto, ajudar as pessoas a mobilizarem-se, sobretudo contra as eucaliptações industriais, então estamos tramados. Claro que quando alguém diz, como acho que ainda há bocado também chegaram a dizer, o eucalipto não tem culpa. Podemos fazer o mesmo, podemos dizer o mesmo do urânio. O urânio também não tem culpa. Não. O problema é quem é que explora para ter lucros, quem é que está por trás da industrialização dele, e depois quais são os efeitos que nós recebemos diretamente do provínio das nossas populações. Pronto, é isso. Em geral, não há nenhuma ideia acabada sobre isto. A sua ideia, de facto, que no outro, na atualidade, onde se põe o problema da plantação de eucaliptos das duas uma, ou seremos ativas e ativos nas zonas que conhecemos, as populações locais, servindo de catalisadores dessa ideia, ou então estamos tramados, ficamos sem água. Uma das razões. Há outros problemas. E pronto, se sabe. Também. Mas tu te falas muito de que é um excesso de visão tecnicista. Um bocadinho mais baixo, por favor, que eu aqui para uma discussão. Obrigado. Desculpa, visto o outro, não consegui ouvir o que estava a dizer. Não, falaste que há um excesso de visão tecnicista sobre a questão do eucalipto. O que queres dizer com isso? Quer dizer, pá, que o problema da eucaliptização, ou o problema da monocultura de qualquer espécie que é abusiva para o ecossistema e para as pessoas, não se resolve apenas de um ponto de vista técnico, ou sobretudo de um ponto de vista sociopolítico. Nomeadamente, mobilizando as populações e não fazendo às pessoas crer que os técnicos têm os segredos todos no bolso, eles é que vão resolver isso. Porque isso seria refluir completamente, seria, pá, fim de contas, passar um pano por cima de toda uma série de coisas que fizeram nos últimos 20 anos. Ok, mas por técnicos te referes-te a... Técnicos refiro-me às pessoas que defendem que a solução para a eucaliptização industrial é sobretudo um problema técnico e não um problema social e físico. Ou seja, portanto, é alimentar a ideia que os técnicos superiores estão lá, os departamentos para ambientes estão lá, os departamentos de defesa do ambiente, os departamentos de defesa da floresta estão lá, e portanto não temos que mexer uma palha sobre isso, porque eles, para técnicos, fazem tudo. Isso para, eu penso para que é importante que nós estudiemos também os aspectos técnicos, que já existem relatórios interessantes, e lá, para cá, para isso também. Agora, basearmos só a nossa ação nos relatórios técnicos e na informação dos técnicos, por muito bons que eles sejam, sem a ligação direta às populações, sem a ligação direta aos problemas e fisicamente lá também, não parece que possa ser qualquer solução. Sim, eu percebo. Mas na realidade mesmo esses relatórios técnicos nunca foram tidos em conta. Pois não, muitas vezes não eu são. Eu percebo que não seja suficiente, mas nem isso tem sido. E não só porque eles não querem que sejam. O que importa é que os relatórios técnicos fiquem, no fim de contas, o mais protegidos possível, que não sejam acessíveis, nem desconstruídos para a linguagem das populações, para que sejam só os técnicos a perceber. Alguns técnicos, faltam os técnicos. Mas e geralmente estas análises técnicas também para é como se dessem a capacidade à pessoa de abdicar da consciência. Exatamente. É de dedicar a responsabilidade própria, individual, de agir, mas seja só um problema social, também um problema de consciência individual. E porque a visão técnica é instrumental. É instrumentalizada. É uma maneira de poder explorar a natureza e justificar essa exploração. Instrumental. É parcial. Claro. E instrumental para quem possa instrumentalizar. O problema está também em desmistificar. Porque eu vivo em Marante e conheço bem a realidade do campo. As pessoas, por um lado, não precisam de água porque ninguém, já não há agricultura. Pois. É tudo eucalipto. Portanto, as pessoas não se importam muito. Aquilo vai dar muito dinheiro, aparentemente, porque à terceira geração é prejuízo, não é? Aliás, passas a reinstalar os montes, passas a serra para o lado da Marante e só vês eucalipto. Só do lado não vês. Do lado cai, só eucalipto. Eu, por exemplo, eu tenho lá uma terra, eu passo a vida a cultivar coentros e várias árvores, não sei. E as pessoas dizem, mas porquê é que está a plantar? Já não é para si. Portanto, há uma situação cultural que se devia trabalhar pacientemente para poder ter pessoas que apoiem causas como esta. Porque senão quem é que a gente... As pessoas dizem, isto são loucos. Arrancar uma coisa que dá dinheiro é loucura. As pessoas não percebem. As não percebem o que é que andam a fazer. E tem que se conversar, tem que se ir lentamente. O problema dos herbicidas, eu ando há 10 anos lá a falar tudo isso e só passado muito tempo, porque é a informação, é o futebol, é tudo, tudo é contra e tudo diz que está tudo certo, não sei o que. Há que fazer um trabalho paciente. Eu tenho uma pergunta, então quem é que vocês estão a querer ouvir? São as pessoas locais? Não são os técnicos? Porque se os locais, como estás a dizer agora, são pessoas que na sua perspectiva, mais ou menos informada, são pessoas que querem plantar os eucaliptos, qual é que vontade é que nós estamos aqui hoje? Pessoas é que estamos a ouvir? Não, a questão é que devia-se desmistificar e tentar falar com as pessoas e explicar o que é que aquilo significa, o que é que é. Mas porquê vocês explicarem não um técnico? Ou seja, o que é que a sua o seu conhecimento é melhor do que um técnico? Ou seja, não, eu não estou a dizer que é melhor ou que é pior. Eu estou a dizer que a visão técnica é parcial. E é muito facilmente. Pronto, a minha também é, claro. Não, mas é que a questão é que a visão técnica pode se transformar num instrumento de exploração. Eu percebo. Porque ela é muito mais sistemática. A minha não é só pessoal, eu estou ali para gostar de árvores e estou ali a plantar árvores. E porque acho que é ecologicamente certo e não sei o quê. É uma mudança de vida. Acho que depende também de quem é que são esses técnicos, não é? Porque claro, depende da maneira como são absorvidos. Acho que há aqui uma questão. Estamos a falar de duas coisas completamente diferentes. Eu não acho que os técnicos devam desaparecer, porque os técnicos fazem trabalho, recolhem conhecimento, fazem investigação, coisas preciosas para toda a gente. Né? Conhecimento é super importante. E as análises dos técnicos, de quem sabe, é super importante. Agora, quando tu utilizas um técnico para analisar uma pequena partícula do problema e explicares todas as soluções, porque quando o técnico só sabe dessa pequena partícula, quando o problema é grande, sabes? Quando as coisas são. Quando estás a falar do caos, sabes? E tu pegas numa pequena partezinha, utilizas um técnico e esse técnico é instrumentalizado para uma verdade e as pessoas já não precisam de utilizar mais a consciência porque o técnico explicou. Sabes? Eu percebo. O problema é este: é a instrumentalização da gente, a instrumentalização das palavras, a instrumentalização dos métodos. É como a mentalidade entre o conhecimento empírico das populações, né? E nem todas são apósitos, e com muitas razões do eucalipto, e o conhecimento de outros, se quiseres, está difícil. Pois, eu que isso falta é a digressão. Sim, sim, sim, sim, sim. A questão é toda essa. Nós estamos a tentar encaminhar para o meio do caminho. Sabes, como pá, não polarizar as coisas, porque hoje um técnico traz sempre a verdade. Mas às vezes é um super ignorante sobre a matéria que está. Eu acho que eu nunca li relatórios técnicos sobre a questão dos incêndios, eclipses, etc. Mas dá uma ideia que muitos relatórios, inclusive encomendados por governos, têm no sentido contrário daquilo que os governos têm feito. Foram arrumados. Isso, claro que sim. Portanto, até me dá a ideia que. Os relatórios técnicos que davam mais jeito, como este, nos nossos terrenos. Aqui não há fogos e nós plantamos eucaliptos e os técnicos dizem que não há fogos porque eles utilizam determinados meios para controlar os fogos e para verem todos os dias há pessoas que fazem rotas e não sei o quê. Isto diz uma mentira. E é um técnico que está a dizer uma verdade sobre um determinado sítio. Mas diz uma mentira sobre o que se passa no país. A questão também é uma questão... Entendes? Uma questão ética é que pode-se construir um edifício tecnicamente perfeito para uma causa injusta. Portanto, também é uma questão ética mais justa também. Ou sobretudo. Não, e depois há o problema ainda, que a regra geral, os técnicos, a técnica não é neutra, não é? A técnica não é neutra. Os técnicos, casos são técnicos que dependem dos interesses do Estado. Quando não o são, para mim acho que é uma realidade. As guerras mundiais foram uma coisa técnica, pela primeira, a industrialização da guerra. Exatamente. Nazismo, etc. Exato. É uma técnica, é um aperfeiçoamento de um ponto de vista. Portanto, a questão ética é essencial, a questão da vontade. A técnica acho que é importante. Agora, é importante, é apropriada para as pessoas. Mas tem que haver qualquer coisa por trás, porque senão ela é brutal, pode ser brutal. Claro, claro. Ou é apropriada para as pessoas a quem elas realmente servem e pode ser útil à transformação das suas situações, no caso da operação. Ou então aparece um gajo a dizer que o eucalipto é o nosso petróleo verde, como aconteceu com o Ministro do Ambiente na altura. E pá, pronto, pá, o doutor disse isto. Pá. E aqui em Portugal há uma grande diferença, há uma grande utilização entre trabalho intelectual e trabalho normal, isso é muito fácil. Portugal é capaz de ser um dos países onde há maior diferença, onde há maiores contradições e maiores prejuízos, não, prejuízos entre trabalho manual e trabalho intelectual. É engraçado, por exemplo, eu fui operário durante uns anos da cirurgia nacional para ir assinalar a malta de... Era operário, no aço. Aparecia lá uma malta para estudantes para engenharia que apareciam lá, para aparecer de preto, a lata branca. E lá, para tirar, estava a tirar amostras de aço e os tipos, pá, olha, façam lá isso. Mas se tiver, olha, quer experimentar, espete para você. Mas para tirar, para não. Mas na Alemanha, por exemplo, antes de fazer um curso técnico superior em engenharia química, em engenharia industrial, um estudante de regra jovem tinha, mas já vinha pouco tempo, tinha que fazer um ano como operário numa fábrica. Não é assim ainda. Isso marca muito. Pá. Agora, haja ensino superior técnico de boa qualidade, mas não é isso em causa. Põe em causa que esta diferença, este azar ao trabalho verbal, esta discriminação do trabalhador manual relativamente ao trabalhador intelectual, aqui em Portugal é muito maior que nos países da Europa. E isso, enfim, nestas coisas também, suponhamos para que temos um debate técnico sobre a habilitação, os maus da habilitação e tal. Por muitas verdades que sejam ditas, o técnico, mesmo que esteja do nosso lado, está a fazer um discurso muito diferente daquele, pá, que a malta que defende propriamente, neste caso eu defendo isso, o fim da habilitação, não é? Vai fazer, não é? Porque vai misturar um discurso institucional, e se calhar pouco perceptível a uma parte das pessoas, com o discurso, pá, digamos, de desmontagem dos problemas. Dou-vos um exemplo. Também a cirurgia. Nós, nos anos 80, foi introduzido na cirurgia nacional, aqui na Meia, um dispositivo de controle do aço na linha inteira, barras enormes, tem que haver um controle automático com isótopos radioativos de cobalto 60. Bom, Cocria chega, eles instalam os isótopos radioativos em lápidas e me dizem à mão para os picos da Cocria, com o cobalto 60, com a radiação de gama. Por acaso, houve malta que descobriu em inglês e alemão o relatório daquilo, depois tirou-se ao ar e fez um baixo assinado logo para aquela Cocria fora dali. Nós tínhamos que chegar à frente do aço, como sempre, ou um metro e tal, para tirar os restos de aço que não são aproveitados. Tirar fora da língua inteira para apanhar radiações. Só depois desse cumprimento é que os gajos conseguiram, de facto, explicar à malta que aquilo de facto tinha alguns riscos e que a malta não devia estar a mais de 2 metros da língua inteira. Isto porquê? Porque, de facto, o que estava ali era pura e simplesmente lucro técnico, era a transformação do aço em condições para o mais. Barato possível. E, portanto, para dar à malta a informação sobre o que era aquilo que era rico, era de facto para eles muito mal. Depois fez-se, mas foi depois de fazer muito burro. Sabia isso, por exemplo. Esse problema, essa diferença, essa dicotomia entre trabalho intelectual e trabalho normal neste país, é tão bem, muitas vezes, causa de muitos atritos nos locais de trabalho, não é? Até porque, hoje, a maior parte da malta que trabalha para a acumulação de aliados, são obrigados a trabalhar com o Estado Civil ou nos trabalhos com ordenados para mais baixos, para salário mínimo. Agora, isso também não usa, malta, sujeita-se a tudo. Portanto, repondo outra vez a coisa para esta área. O que vais por simplesmente é que as pessoas que têm informação, mas usam uma, ou de facto passam a informação das mesmas que souberem, através da net, através de panfletos, através da organização de debates informativos sobre o assunto, às pessoas que de facto estão neste momento mais diretamente atingidas pela ameaça, neste caso da coligação, ou então, quer dizer, estamos trabalhados, porque o discurso que se dá de resumir é o, resumo, é o discurso oficial tecnicista, economicista, de que eu acredito, apesar de não dar dinheiro, que eu disse. Algumas perguntas, por favor, questões? O que é interessante neste movimento dos anos 80 e 90, já nós me permitem, é que em muitos casos nem sequer foram os grupos ecológicos, nem o Puerco, nem nós, nem ninguém, embora no sentido das ações, a própria população que se revoltou pelo facto dos tipos irem cortar oliveiras, irem cortar para as zonas para que eles tinham para o pinheiro, para o carvalho, obrigá-los a cortar aquilo para plantar eucalipto. E isso revoltou tudo. Lá está, nesse caso ainda havia vida rural e as pessoas sentiram na pele. Mas quando a vida rural está praticamente morta, o que é que as pessoas têm a perder? Então, é muito difícil. Os montes, os castanheiros vão morrer todos para porque não há água. Na zona de Bragança, por exemplo, não há problemas para simplesmente técnico, ecológico. As próprias condições climáticas têm obrigado aquilo de secar. Há montes de terrenos e castanheiros que estão a morrer. Pá. E não se trata daquilo sequer, porque não há dinheiro para investir naquilo. As horas de minifúndios, as horas para rurais para com pequenos proprietários. Pronto, e não há água, agora chega-se aí a julho, pá, que seca tudo. E pronto, de qualquer forma, o papel da malta mais legislada sobre isso não é de servirem de professores, não é de servirem de padres. Mas penso que informarem as pessoas sobre a forma como poderão, se calhar, virar um pouco o bico ao prego e optar por outras culturas, ou optar por pode ser, ou então obrigar os tipos a fazerem então o alargamento da distribuição da água para aí, e o armazenamento da água e as barragens que existem de água, por exemplo. Porque, de qualquer forma, isto é todo um trabalho, voluntário se quiseres, logicamente voluntário, e que parte mais da vontade pessoal e da vontade coletiva encontrada propriamente para criar um partido ou criar uma associação de pessoal para fazer este tipo de coisas. Pode ser uma solução. Mas eu acho que foi muito difícil o que ele está a dizer. As pessoas agora não têm uma conexão. De onde é que vem a comida? Foi toda uma mentira muito bem feita, não é? As pessoas sempre se desconectam. Quando, sei lá, me sinto muito vivo quando falamos sobre isto, mesmo as próprias pessoas até acham que é um problema que não existe nem nunca vai existir, porque a comida parece que é um fenómeno que agora sai de uma máquina. Pois. E é muito esquisito, porque em 20 anos ou 30 anos conseguiu-se mudar a mentalidade das pessoas assim radicalmente. Eu acho que o difícil é isso, convencer, é que as pessoas voltem a perceber que tudo tem um tempo e isto é mesmo complicado. Às vezes falo com a pessoa e diz, isto é muito trabalho, isto demora muito tempo. Mas a vida demora tempo, as pessoas para chegar demoram 9 meses, tudo na vida demora tempo. É um... criou-se todo o facilitismo que as pessoas já não acreditam sequer que vai haver problema. E, sobretudo, quando muitas das instituições, associações, que tentam fazer esse trabalho, resumem toda a problemática, por exemplo, florestal, toda a problemática atual, a problemática, por exemplo, ambiental, que não é só ambiental, é ambiental, social, política. E, pronto, não é uma questão que o Ministro do Ambiente, que aparece aí com o presidente das Barreiras, aparece, como aconteceu com o outro aqui há uns anos, que por acaso não era mal diário. E quando resolve tudo, as pessoas não precisam participar. Diz ao problema. Sim. Acho que eu. Outras achegas possíveis? Não sei, quer dizer, se as áreas do eucaliptal, né, estão largamente despovoadas, será que há esta. Mesmo havendo a vontade popular, será que é suficiente? Né, ou depende também de quase de solidariedade das pessoas que não estão diretamente afetadas pelo problema. Sim, sem dúvida. Eu penso que, por exemplo, que as pessoas que não são afetadas pelo problema, que são sensíveis ao que está a passar, têm papel muito importante a cumprir. Mas é difícil fazer isso se estiver despovoado, se não tem uma única população que se liguem. Aí é mais difícil. Daí será uma ação para de. Uma espécie de guerrilheiros de ecologia, se quiseres, né? E não parece que isso resolva o assunto. Bem, se formos a ver o que se passou, neste momento estamos, digamos assim, nas condições ideais para fazer um trabalho destes. E sim, não é preciso ir ao interior do país. Aqui a 30 km está Castelo de Paiva, foi a 80% ou mais do concelho, ardeu, porque obviamente estava mais de 50% era eucalipto, e se à altura premiava para as pessoas abrirem pelo menos a consciência, a informação e a movimentos populares, eu acho que é esta altura de ser trabalhado. Porque sim, existe toda um aparente Estado que tende a dizer às pessoas ok, isto vai ser resolvido através de uma lei, talvez criar mais um departamento, talvez reforçar mais um pouco a proteção civil, e é que é certo é que nunca se resolve a fundo a questão do que é o eucalipto. E eu, quando soube que as sementes de árvores nativas no ICNF estão ao preço da chuva, como se costuma dizer, não há, só há uma justificação para câmaras, Estado, não investir numa reflorestação nativa. Só há uma justificação, e é económica. E eu lamento dizê-lo, mas não é, a meu ver, não é com ética, que deveria ser com ética, mas dentro de um modelo económico que se baseia no lucro desenfreado, não é com ética que uma pessoa vai conseguir resolver. Embora eu acho que as pessoas devam ser consciencializadas através da exposição clara de qual é o problema. Mas eu acho que esta é a altura ideal, ao que se deu no ano passado, basicamente. É que o problema também não é só, é também um problema de contas, porque a economia, eles querem o lucro imediato, porque, como ouvimos há bocado, ainda confirmaram que a terceira geração já não é rentável. E tu ficas lá com os tocos para arrancar aquilo, custa tanto como a rentabilidade que tiraste para trás. E não estás os custos de incêndios, os custos da perda da biodiversidade. Portanto, isto mesmo, sob o ponto de vista económico, a situação atual é loucos, não é? Não tem justificação nenhuma. Já é o lucro já. É já. com a entrada do capital. Já há 250 anos que é de loucos, com a entrada do novo modelo económico. Pois, pronto, mas estamos a falar, pronto, para este caso, para sim. É mais. Isto é um exemplo perfeito do que é a loucura. Sim, é um exemplo. Portanto, quando dizem que isto é economicamente rentável e não sei o quê, eu acho que tem a ver com. Não é isso. É mais fundo que isso. E não, o pior é o seguinte: é que mesmo os países que investem mais para, na cogitação, por exemplo, a Suécia e a Noruega, fazem protegendo as suas florestas, não é? Claro, não será muito bom plantar eucaliptos lá. E incrementando aqui a cultura do eucalipto. Nós estamos a falar que Portugal está a competir diretamente com a Europa toda no que é a produção de pasta de papel através do eucalipto. É o maior produtor, acho que é o maior produtor mundial. Exatamente, isto é claro de onde é que vêm os principais interesses. E obviamente que dentro do modelo económico capitalista os interesses passam por a rentabilização ao máximo. E o eucalipto é isso. Rentabilização é imediata. Não é exatamente. A médio prazo é uma catástrofe. Imediata. E só quando existe, infelizmente, só quando existe uma calamidade como esta que existiu, o assunto de Castelo Paiva, e realmente só quando existe uma calamidade assim é que se calhar as pessoas ficam permeáveis mediante esta lavagem toda cerebral, é que as pessoas realmente abrem os olhos, ficam permeáveis para uma nova abordagem ao tema. Uma abordagem que eu concordo aqui com o Paiva, que tem que ser à base do problema, se estamos a falar de eucaliptos, porque é que eles foram inseridos em Portugal, com que intuito, e acho que estas ferramentas base estão a faltar. Se calhar as pessoas que as têm, até se calhar estão mais concentradas nas cidades, e se calhar fosse a altura delas saírem das cidades e irem junto a essas povoações partilhar essa informação. Porque, sejamos sinceros, o que se vê, eu venho do interior, a informação que se come corresponde aos quatro canais e aos jornais. E isso não é suficiente. Até é bastante insuficiente porque reflete uma instituição que é um Estado que está aqui para gerir economicamente este modelo. O próprio Estado não está interessado em reflorestar Portugal com espécies nativas porque a economia assim o dita. Nós estamos na ponta da espada da produção da pasta de papel do mundo. Enquanto for assim, resta-nos realmente ir às povoações, a meu ver. Mas há coisas esquisitas, por exemplo, na altura em que a malta se atirava mais contra as regiões industriais de eucalipto, que havia movimentações aqui à volta, a própria antiga CCRN, Comissão da Região Norte, fez um papelinho que era uma comissão de estudo dos impactos da eucaliptização. Impactos da eucaliptização. Desapareceu nos anos 90. O resto não fez mais nada sobre isto. Também nunca vi nenhum resultado que eles tivessem pegado nos papéis que eventualmente as pessoas tenham preenchido de alguma informação sobre isso. Sequer foram preenchidos. Fez isto, mas resultados em termos de saber das populações o que elas pensavam. Também não podia ser feito assim, não é? Dar um papel à pessoa para a pessoa fazer isto. Faziam isso. Agora, organizar sessões de informação, organizar sessões locais de informação. Isto podia ter feito, não fizeram. Isto aparece com coisa à vontade para dar a entender para a Comissão de Cultura da Região Norte, por exemplo, neste caso, está a fazer alguma coisa para, enfim, acelerar um bocado o processo de conscientização das pessoas sobre o problema. Sim, eu, por exemplo, em termos de uma ação que seja teórica ou prática, eu já participei em Aveiro no que é botar abaixo do seu eucalipto, não há outra palavra, é chegar a um taludo, a um monte, e ele está ali de eucalipto, é botar abaixo. Depois o problema é tirá-lo de baixo, não é? Mas arranca o topo? Há alturas que sim, há outras que não, é simplesmente... Se não arranca o topo não adianta nada. Até ajuda. Força. O normal é se retirar o toco, mas é extremamente difícil. Também, também é extremamente difícil. Sim. Agora, estas ações têm que ser acompanhadas não só por botar o eucalipto abaixo ou tirar o toco, tem que se inserir então as tais bases de debate para as pessoas entenderem de onde é que surge o problema. No lugar do nosso país, em que as pessoas têm um nível de vida bastante baixo, têm que recorrer ao trabalho para duplo, mas de lado qualquer, e ter vários empregos para conseguir sobreviver, é logicamente que é muito difícil. Eu tenho vários amigos meus, tenho amigos meus que têm a empresa familiar de plantação de eucaliptos. É a única estão a subsistir assim. Pois. Mas estamos a falar de que uma equipa de entre 3 a 5 trabalhadores num dia conseguem plantar, eles vêm, eles chegam ao final do dia, estamos no café e eles estão-se a gabar, hoje depois plantamos 3 mil, 4 mil, 5 mil, em 8 horas. Em 8 horas, quer dizer, uma de almoço, descanso e o caramba, estamos a falar efetivamente em trabalho a sério, 6 horas plantar entre 3 mil a 5 mil eucaliptos. Isto começando mais ou menos em maio e terminando em outubro, setembro, como diz o António Guterres, é só fazer as contas. É brutal, é brutal. Bem, depois porque nessas zonas não há alternativas nem para a agricultura nem para mais nada, as pessoas ficam só... Tem que ser que é o problema, não é? É que existem alternativas claras para as pessoas. Mesmo. E por isso, se é uma forma viável que faça de ter dinheiro. E os incêndios também ajudam, porque se o proprietário sabe que há um incêndio nos 10 e 10 anos, o que é que lhe adianta a ele plantar vaca abaixo? Nós temos regiões aqui na zona do Porto que têm incêndios de 4 em 4 anos, e nem o que muito lá dá. Para em muitos casos, nos anos 80 e 90, o proprietário desiste de investir. Mas estamos sempre a falar na tónica de investir e retirar o lucro da natureza. Não há outra. Então estamos aqui a falar em ecossocialismo. Isto é um debate de ecossocialismo. Está-se a apresentar até um modelo económico alternativo. Sim, mas por exemplo, que é o socialismo. Não me interpretes mal. Não interpreto. Sou socialista libertário, para esclarecer as coisas. Quando eu digo não há alternativa, o que quero dizer com isto é que tu tens que, foi o que eu estava a dizer há bocado, tu vais limpar um hectare, isso custa 600 euros, em média, pode custar 1.200 euros. Portanto, há aqui dinheiro envolvido. Esse dinheiro tem que vir de algum lado. Tu tens as pessoas na cidade que gostam de que não existam incêndios, que gostam de ir passear para os montes, que gostam de fazer ecoturismo, que gostam de andar de bicicleta, BTT, mas essas pessoas não pagam aos proprietários para manter aquilo conforme está, que é da maneira que elas gostam. Mas, por exemplo, eu tenho... Tu podes contornar isto. Não vais pôr o proprietário, só para ter bem, vais pôr o proprietário lá a pedir 50 cêntimos para o tipo que passa a bicicleta. Não. Pegas no dinheiro que é nosso, que é aplicado, sei lá, no exército, que é aplicado nas escolas, na saúde, a fazer estradas, em hospitais. Pegas num bocadinho desse dinheiro e pagas aos proprietários para eles plantarem carvalhos, por exemplo. Aí os proprietários estão a tirar lucro da natureza. Ainda vais pedir ao povo trabalhador que vá subsidiá-los para eles alterarem a... Se tu não fizeres isso, é que tu estás a pensar, quando pensas em proprietários, pensas que não é povo trabalhador. Não, esses proprietários são povo trabalhador. Não, porque são proprietários de bocadinhos de terreno, muitas vezes pouco menos que esta sala. Sim, se tu fores a quantificar entre um pequeno, médio e grande, então diz-me quais são. Estás a falar dos pequenos? Estou a falar do... Porque reparem, os grandes proprietários já plantam carvalhos, não é? Os grandes proprietários é no sul do país, pois. E lá já existe cortiça, existem essas coisas, não é? O problema dos incêndios é centro e norte. E no centro e norte a propriedade está espartilhada. Foi espartilhada ao longo de gerações, por divisões sucessivas, e portanto são bocadinhos muito pequeninos. Mas como é que sendo bocadinhos muito pequeninos se vê 30 km consecutivos de eucaliptos? Não, mas nunca percebi. Mas afinal, o grosso são os pequeninos ou é as grandes produções? Não, os grupos são os pequenos. No norte são os pequenos. Os dentro e norte. Então, então querem trabalhar os pequenos, e, quer dizer, o grosso, que são os pequenos, e querem ignorar os grandes. Querem ter lucro, pá. Querem ter grandes, pá. Tu grandes, onde é que tu tens grandes? Os grandes, grandes. Eu não estou a falar em termos de proporções de terreno. Agora estavas a dizer que a maior parte são pequenos proprietários. No norte. Depois existem as empresas, que não são o grosso. Mas essas empresas não, geralmente não têm propriedade. Elas alugam. Alugam. Acontece em Rolão. Alugam um bocadinho a este, outro bocadinho àquele, para ter propriedades grandes alugadas. E fizeram sim. Mais. De modo que tinha carvalhos e, de qualquer forma, crucifólias plantadas em Rolão. Pareceram queimadas, estranhamente. Desde que vieram já, já é possível plantar os livros, salvava a onça, já conseguia. Mas o facto de alugar justifica alguma coisa. E passavam a alugar, não sei, os defesas para plantar os livros. Ora bem, do ponto de vista do proprietário que tem este bocadinho que não vale nada, se chegar lá alguém a dizer que lhe dá 5 euros, é o alugo. Mas você já está obviamente descaracterizada, que claro. já te sujeita um bocado. Não é que seja 5 euros, se calhar são 100 euros. Não é? Um assim pequeno, se calhar são 100 euros. Obviamente, mas aqui estamos a falar de predadores. Estamos a falar de um predador maior que chega ali e vai oferecer... Eu não obrigo a pessoa a alugar. Não tens a safa porque não tem lugar nenhum. Obrigado, não obriga. Isso é extremamente ingênuo. Até ao contrário, pá. Se o gajo não der aquele 100 euros, se o gajo não alugar aquilo, essa pessoa ainda está em maiores dificuldades na vida dela, porque nem esse rendimento tem. Pois. Tu, quando estás na pobreza, que é o que acontece no mundo rural, 100 euros é muito significativo. Há pessoas que se encontraram um ano inteiro para ter um emprego durante casos, por exemplo, por causa das torres de vigia, nas zonas do país, em que nas torres de vigia, as pessoas que estão lá a fazer vigia durante o período do verão, 3 meses, é o único emprego que têm durante o ano inteiro. Fora disso, só trabalham numa agricultura subsistência. E repara, a agricultura subsistência serve para tu te alimentares, mas se tu precisares de comprar um cobertor, tu tens que ter dinheiro para ir à feira comprá-lo. Faziam. Não precisam de dinheiro. Faziam-nos antes. Mas não há aqui uma predação? Não estás a entender onde se está a chegar? Uma predação das grandes corporações, mesmo aos pequenos proprietários? Sim, mas isso não é novo, pá. Isso continua a existir. Sempre é o que está a passar. Tens sempre pessoas a tentar se aproveitar. Em particular, o que eles fazem, por exemplo, é tentar baixar o preço da madeira artificialmente. Exato. Porque eles compram muita madeira e se conseguirem comprá-la 5% mais barato, 5% parece pouco, mas 5% muita gente é muito dinheiro. E eles, por exemplo, isso aí 5% não é prática. No circuito máximo não é pouco. Então, o que eu estou a dizer? 5%. É tal coisa que tu roubas 1 euro, és um ladrão, né? Roubas 1 euro a 1 milhão de pessoas, sacas 1 milhão de euros, é uma coisa. Não, é mais preço. E aí sim há essa atitude predatória, aí é que é preciso ter a chamada regulação de mercado. Por exemplo, não permitir que o preço da madeira baixasse abaixo de um certo valor. Também já sabemos de onde é que leva essa história da regulação de mercado, que cabe ao Estado, e o Estado não é neutro nestas questões. Estamos a falar que, economicamente, o Estado regular ou sancionar as maiores corporações de eucaliptos que estão no que já falámos, na ponta da espada da economia de Portugal, isso não vai acontecer. Mas tu sabias que 50% da madeira para a pasta de papel o ano passado foi importada? Exatamente. Então o país nem sequer tem capacidade, Para abastecer. Para abastecer as fábricas que existem. Sim, então. É só um dado. E no entanto, 50% da maneira foi... Muito que os gajos põem o Tejo todo para uma fábrica de papel, uma fábrica de celulose, pá. Acho que é da Altri, não é? Ali, depois é que é da Altri, pá. É da Altri. Inicialmente, pá, ficam todos defendidos e até para o juiz para transformar aquilo numa penalização, para uma amortização. Exatamente. Uma pena, pá. E continuou, porque aquilo depois agora parece que já era um tempo que deu muita bronca. registro cultural passado. Vamos, vamos ver o que acontece, por exemplo, o Orlim, que foi o que denunciou publicamente essa questão, qual a Celtej, isto para vermos que a lei e o Estado não são imparciais nestas questões de que a economia fletem, para, fletem para, para o lado do, da economia e de uma classe. Apesar do... O Orlindo, provavelmente, o processo como foi movido, a Celtej já se safou dos, da coima dos 300 mil euros que ia pagar. Agora, o Orlindo, provavelmente, por ter denunciado publicamente e agora a Celtej estar sobre ele em tribunal, é o que vai sofrer diretamente a condenação. Vamos a ver. Só um exemplo, de facto, o mundo industrial, dos negócios... Mas as coisas vão evoluindo, não é? Cá atrás... Não havia uma pensão de sobrevivência. Hoje existe. Hoje há dinheiro de todos nós que entrega às pessoas. É uma miséria, mas é melhor do que era há 100 anos atrás, que era zero. Sim. Pronto. Se centrarmos o debate no que são migalhas, a gente poderemos ir por aí, que é o estado assistencialista. Sim. E o problema é que na parte das toda a canalização de dívidas externas e subsidiações a grandes a empresas e médias grandes, comparado ao que é o assistencialismo de um rendimento mínimo de 200 e tal euros, ou lá o que é. Nem estava a falar disso, isso também é uma coisa boa. É quase... Eu pessoalmente acho que sou defensor que devia existir o rendimento mínimo obrigatório. Sim. Então, a gente devia receber. Neste momento, acho que sim. Há outra hipótese, que é bem, assistencialismo de engrandecer o Estado, engrandecer o Estado com dinheiro novamente do povo trabalhador. Isso, essa solução já está a ser feita nos últimos, se formos a ver, desde que a social-democracia chegou está em voga. Como é que o povo trabalhador paga impostos? Como é que o povo paga impostos? Pois paga diretamente ao Estado. A maior parte das pessoas não pagam impostos. Tens noção de como é que paga? É que às vezes a gente diz estas coisas e não está a ver bem o que é que está a dizer. Como? A maior parte das famílias portuguesas não pagam impostos. Nem podem, pô. Como? A maior parte das famílias portuguesas não pagam imposto nenhum. Não, tu tens que definir que extrato social não, que está a falar. Não, estou a falar de 10 milhões de pessoas que pagarem impostos. Tens que definir o extrato social. O que eu estou a dizer, em 10 milhões de pessoas, tu tens para um milhão a pagar imposto. Depois tens os outros todos que pagam imposto, que não, é o IVA. Em 10 milhões de pessoas, há, já há pensionistas, já há crianças, já há... Sim, mas tem muito mal para identificar. Sim, mas muito mal para pagar impostos. Mas a professora do Porto, por exemplo, parte daquela malta, não é? Uma grande parte da malta, diga-se lá, quando a gente paga impostos. Mas muitos deles não pagam impostos nenhum, não é sequer têm rendimentos para pagar impostos. Sim, sim. Ó Paiva, nós pagamos sempre impostos. Nem que tu não tenhas dinheiro nenhum, até uma pessoa que esteja na rua. Formas veladas. Se ela comprar um maço de tabaco, claro, está a pagar o IVA, no caso do tabaco, até paga muitas outras coisas. Sim. Mas mesmo que compre um quilo de arroz, quando pagas IVA, já estás a pagar um imposto. Mas eu não estava a falar desses impostos, estava a falar dos outros impostos, que são os impostos sobre rendimento. Esses quase ninguém paga. Portanto, eu nem sequer estou a falar disso, estou a olhar para a massa monetária toda que custa. Mas o que é que tu queres dizer? Quem trabalha não paga imposto sobre o seu trabalho? Não, as pessoas que trabalham não têm rendimentos suficientes. Quem trabalha não tem rendimentos suficientes para pagar impostos. É logo lá. Logo este proporiado. Você só vê o recibo de vencimento, logo tem uma redução sobre o meu trabalho, não? Isso é um imposto. É o que eu estou a dizer. Mas depois tu recebes devolvido no final do ano. No final do ano, devolvem com o dinheiro todo. Devolve-nos? Não, devolve. A mim não devolve nada. Tens de ganhar bem. Quanto é que ganhas? Para pagar menos que salário mínimo. Hã? Ganho menos que salário mínimo. Então não pagas impostos. Pago, pois. Pago a dedução, TSU, sobre o meu... Mas paga, aliás, a Segurança Social e paga isso. Isso não é imposto. Nada me é devolvido. Atenção, não vais chamar TSU imposto. Então porquê? TSU é um dinheiro para depois te pagarem a fora. É contribuição. Ele está a dizer... Estou a falar... Não, tu estás a olhar é com contribuição. Não é para depois me pagarem a reforma. Não é, não. Olha, na volta vou reformar e não vai haver dinheiro para pagar a reforma. Pois, aliás, esta é a questão... A questão do dinheiro que o Estado recolhe ou não recolhe, até é a questão menor. A questão é o dinheiro circula de... onde é que está concentrado o dinheiro, né? Porque os impostos que esse milhão, que é supostamente uma minoria, paga, é dinheiro que seria nosso, não é? É isso que eu estou a dizer! Dinheiro, ou seja, não é, estás a chegar não é, lá! Não é, não. O dinheiro é expropriado ao trabalhador. Na verdade, o trabalhador não chega a pagar isso. Mas está bem, mas, então, mas que sentido é que isso, que relevância é que isso tem quando, quando se começa a divulgar o RBI, né? O rendimento básico, ou o RBU, ou o RBI. Rendimento básico incondicional, como tu estavas a divulgar. É um ponto positivo. Eu sou contra o trabalho. E acho que só tem que trabalhar quem quer trabalhar. E naquilo que acontece. Para o trabalho, mas que tipo de trabalho? Que tipo de trabalho? Tudo. Eu chamo de trabalho a tudo o que tu tens de fazer que não gostas. Calma aí. Quer dizer, trabalho bem, trabalho socialmente útil. Pai Batassa Leiria já leu. Trabalho bem da palavra tripálio, também a origem da palavra tortura. Trabalho. Os nazis tinham um campo de concentração. A parte da malta não trabalha porque quer, trabalha porque é obrigado às condições de sobrevivência. Claro, estamos a falar aqui, é a diferença entre trabalho assalariado, o que é o trabalho social, o que é o trabalho em termos de associações. O que eu sonho com uma sociedade. É diferente, tem que se identificar estas coisas. Eu sonho com uma sociedade em que tu tivesses a tua subsistência assegurada. E só tivesses que trabalhar. Mas quer dizer, Mas quer dizer, tu estás a ver isso, essa subsistência, da mesma maneira, como uma coisa que vem de cima, como se essa subsistência. Quer dizer, eu não quero lutar aqui num debate de pureza ideológica, mas tu chamas-te de socialista libertário. Mas ao mesmo tempo, parece que aceitas esta ideia de que virá uma. Da mesma maneira que em relação aos incêndios, que isto pode ser resolvido tecnocraticamente, há esta ideia de que a subsistência pode ser assegurada, ponto. Não, a ideia do socialismo é socializar a produção. Ou seja, todos contribuiriam para a produção e todos teriam que dar esse contributo. É o trabalho socialmente útil. De trabalho útil e de trabalho para a coisa da produção. Vai haver sempre miséria. Não, o problema é que a maior parte das pessoas que têm que trabalhar para viver não trabalham num trabalho que quer. Trabalho tem que ser obrigado, com ordenados de merda. Claro. A fazer merdas que não gostas porque precisas de alimentar os filhos. Mas não é porque queira. Exato. É por isso que eu defendo o rendimento único. Só trabalhavas se gostasses. Eu respeito perfeitamente. Eu respeito o ser humano e não quero trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Das coisas que eu gosto de fazer. Mas isso é muito... trabalho 14 horas. A questão é que a maior parte está vedada. A maior parte das pessoas está vedada. Essa oportunidade de fazer aquele trabalho. Em que se realizem. Pois? Mas eu acho que tu tens o direito de até nem querer fazer. Não, espera só um bocadinho, nós passávamos o campo da ação popular. Não, deixa-me só terminar. Estamos já num campo bastante diferente, que acho que é muito importante. Seríamos querer contra a. Seríamos deixa-me só terminar. Se tu olhaste para os últimos dezenas de anos, o que tu vês é a nossa sociedade a evoluir em capacidade de produção e essa mais-valia, em vez de ser convertida em tempo de lazer, em vez de ser convertida em bem-estar para as pessoas, é convertida em. É usada para criar mais necessidades de consumo que, por sua vez, levam-nos nós outra vez. Quer dizer, nós já devíamos estar a trabalhar para 3 horas por dia. No início do século andamos a lutar pelas 8 horas e agora até se podem trabalhar, mas é outra vez mais 2. De acordo, guarda as duas uma. Ou culpabilizamos as pessoas que são estúpidas e se deixam explorar, ou então acreditamos que a exploração da terra e a exploração das pessoas é um dado comum e, portanto, temos que ajudar as pessoas a deixarem ser tão exploradas. Assim como a terra deixar de ser explorada, não é? O que me parece é que essa discussão ultrapassou um bocado aquele sonho inicial. Já não é uma questão da ação popular contra a egolipetização. É uma ação, no fim de contas, da luta contra a exploração da terra e da nossa própria exploração. E quando estavas a falar, pedaço, de as soluções, não estavas a tanto a oferecer soluções, mas o que eu notei é que tu, em relação a esta questão de eucaliptização, que para ti não era a questão da eucaliptização, é só a questão do incêndio, para a qual não há panaceias, etc. Não, o que eu disse é que os eucaliptos é um... Sim, não é isso que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer... Nem disse que o eucalipto... Tu afastaste a ação das pessoas. Não, não havia, não estava presente no que estavas a dizer. Não havia a ação das pessoas. E em geral não há. Mas sim, é isso que se quer alterar. Porquê é que deixou de se quer transformar? Em geral, não. Houve. O que é que estás a ver? Ainda há malta que diz, não, o cripto aqui, não, continua a haver regiões onde a malta claramente rejeita a climatização, por várias razões. Mas isso é só um problema. Tu mesmo que eliminasses os eucaliptos todos, continuavas a ter o problema que tens. Não é só eucaliptos, é só... pelo menos as acácias têm o mesmo problema para nas zonas de outras regiões. Sim, mas talvez isto é que há alguém que também não é entendido. Mas a eliminar o eucalipto e se as culturas fossem outras, havia a participação das pessoas na vida rural. Se calhar não havia desenvolvimento com maior... E porquê é que as pessoas não participam na vida rural? É isso, porque a vida rural está monopolizada por essas empresas que querem explorar para ter... Não está nada! Como fenómeno, está abandonado. Tem a ver com fenómenos de mercado. Não, a maior parte. Pai, vá lá se me ajudas, vocês não devem andar muito pelo interior. A maior parte das terras estão abandonadas. A maior parte das terras estão abandonadas. São tomadas pela. Bragança, que há uns anos tinha alguma agricultura minifundiária. Nada, pai. Essas empresas que estás a dizer, eu não sei quanto que percentagem, mas nem 10% do território tem. Isso tem a ver com a evolução do modelo. Está abandonado. Se eles não existissem, ainda tinhas mais abandono. Sim, agora a malta que queria ir para o interior fazer agricultura está tramada. Estás falando de que maneira? É quando há... É fácil, tu arranjas quem te arrende. Ah, é, não é só isso. Eu tenho amigos que fizeram quem contrate como trabalhador para a precária, para também depois... Não, mas para... Apanhar as uvas e apanhar as... Mas tu consegues com facilidade alugar quintas por zero. Sim, claro, sim. Agora a questão é como é que eu vou investir para... Em Arouca. Tenho que investir para tornar aquilo produtivo. Em Arouca. Então estás-me a dar razão. Não, o problema é aquilo, pai. Malta não... Estás-me a dar razão, vai bater o dinheiro. Se houver uma cooperativa, se a malta fizer uma cooperativa, pai. Ou um grupo de malta que... Opa, mas se for uma cooperativa de 10 gajos, aquilo tem que dar dinheiro para 10 gajos. Logicamente. Esse é o problema. Para a agricultura, a agricultura não está danada. Nós, como sociedade, é que temos que decidir o que é que queremos fazer com aquilo. Ou pegamos no pessoal todo e trazemos para as cidades. Ou se não queremos fazer isso, temos que dar dinheiro às pessoas. Logicamente. Aliás, nós, já se está a dar dinheiro às pessoas. Quando se faz uma autoestrada para o interior, ou uma estrada em que passa uma pessoa, uma vez por hora, já se está a meter lá dinheiro. O problema é que não é assim que se consegue incentivar, por exemplo, as pessoas para a questão da cidade, a malta jovem, sobretudo, que quer para criar um estilo de vida, terem meios de subsistência. Como é que tu te chamas? Chamo Bruno. Bruno, tu não te deixes de enganar. Eu só estive a apresentar a investigação que fiz. Sim, sim. Não, e eu não investiguei tudo. Eu só investiguei alguns problemas. Sim, se houve alguma coisa, não é tanto focar no dinheiro, só naquilo que... Quando tu dizes, tu não estudaste a questão das comunidades. Não, não estudei. Mas há gente a estudar não, isso. Eu não tive tempo de estudar tudo. Eu, por exemplo, tenho muito interesse em estudar questões relacionadas com as causas dos incêndios. E praticamente não estudei nada relacionado com isso. Ainda. Mas, à parte disto, quer dizer, eu sou do Sul. O Sul é muito diferente, sim, não é? Tá. E de que zona és? Eu sou vivi a maior parte do tempo na margem sul, também vivi no Alentejo e tenho família no Alentejo, no Baixo Alentejo. Isso é muito diferente. Mas o que acontece é que também há um despovoamento, uma razia total. Mas a terra aí pertence a grandes proprietários. Sim, não, mas pertence agora, é isso aí. Pertenceu antes e agora houve revanche. E depois voltou a pertencer. Sim, e o que há é mesmo práticas daquelas mais sujas para monopolizar a propriedade da terra, de modo a que já não há quase pequena propriedade no Alentejo. Mas isso não existe muito não. Pela cultura do sobreiro, que é claro, tentar mudar. Mas a prática, quer dizer, não digo que aqui as coisas não sejam diferentes, mas por exemplo, em relação àquelas pequena propriedade, cá num Trás-os-Montes, em que está já abandonada. Porquê que está abandonada? Não é rentável, imagina, tu para explorares. Imagina que te vais dedicar à agricultura. Para ser rentável, tu precisas de ter, por exemplo, um arado. Tu não vais comprar um arado se tiveres este bocado de terreno. A produção que tu tiras daqui não te paga o investimento no arado. Tu não vais comprar umas tesouras para cortar lá as ovelhas se tiveres 4 ovelhas, a não ser que seja bom. O meu pai, por exemplo, fez isso. Comprou umas tesouras, custaram na altura 100 e tal contos. Portanto, 500 euros e tinha 4 ovelhas. Mas é ele porque é um gajo que tem dinheiro e tal. Mas uma pessoa normal e que pense, não vai gastar. Percebes o que eu te estou a dizer? E para ser rentável, tens de ter dimensão. Outro exemplo, entrar os montes de... Essa dimensão pode ser obtida ou porque és o proprietário ou pela via cooperativa. Eu dei o exemplo da GIF, que são cooperativas de zona florestal. Que passa no norte diferente do sul, com a castanha, por exemplo. É própria daquela área ali, de Bragança. A volta de 5 territórios, apenas pequenos, com 20, 30, 40 castanheiros. Tanto armado porque há dois gajos, duas empresas, que no fim de contas asseguram a compra da castanha toda. Se queres comprar, vendes a castanha e aí também tens que mandar uns quilómetros de caraças, dividindo ela aqui ao porto e repartir la por vários sítios, não consegues vender. E tens o custo da gasolina, do diesel. Então entregas a castanha a custo da chuva. O gajo compra a castanha toda, paga tudo de uma vez, mas paga, se calhar, metade do que tu gastaste na preparação com os enxertos, com parar a árvore, graças à castanha. E esta malta, o que é que está a fazer? Não deixa pá. Aquela merda ao botão, não dá lucro. Não dá lucro. Não dá nenhum. Preferem trabalhar ou para a França, ou para a Espanha, os que podem. Agora aí podem ir, as cooperativas podem mais uma vez ter um papel, se eles organizarem cooperativas, se por exemplo, se vier ao Porto já não for para Castanha de um, mas for um caminhão que traz a caixada, não sei quanto, já... Poderiam ter esse papel. Aliás, há uns anos houve uma outra pessoa a fazer isto aqui no Porto. Sim, o Filipe. Tu conheceste o Filipe Batista. Sim. Ele é uma pessoa concreta que decidiu... ir viver para o campo e ele consegue alugar quintas a custo zero. Bem. Sem pagar nada. Eu mal também para Bragança também. Porque as pessoas, o proprietário, se tiver alguém que lhe faça a terra, ele até prefere não receber nada e a terra estar a ser feita do que continuar a não receber nada e a terra estar a ser feita. Isso acontece muito nas aldeias. No norte e centro. No norte e centro. Isso acontece perfeitamente. Na minha aldeia, onde eu vinha, as pessoas tratavam de campos de outras exatamente por causa dessa. Graças. Sim. Antigamente pagava-se um carro de milho, não sei o que é comum para que essas terras sejam abandonadas, isto é. Porque as pessoas não querem estar lá. Está bem. O rendimento da terra é tão baixo. Mas porque é que antes seriam rentáveis e agora já não são? Porque antigamente a miséria era geral. E portanto toda a gente estava na miséria e não existiam sítios onde tu podias ir ganhar mais. Portanto, tu hoje, se estiveres no campo, tu vês-te lixado para ter um rendimento superior a 100 euros por mês. Mas é a evolução do modelo. 100 euros, quer dizer, o que é que tu tens? Tu consegues ter o suficiente para comeres, mas conseguir ainda sacar 100 euros, e tu precisas de 100 euros. Pá. 100 euros nem dá. O carro, para comer, no caso. Eletricidade, por exemplo. Se quiseres ter um telemóvel, ou se quiseres ter um telefone fixo, vais ter que pagar 15 euros. O fenómeno do primeiro mundo também leva com o êxodo rural. Foi, sim, a evolução normalmente, e mesmo no trabalho, o setor terciário, concentraste-se todo aqui, caramba. Eu próprio venho de uma aldeia, por aí, saí da aldeia para vir trabalhar para o centro urbano. Em Bragança, o abandono decorreu ali. Inicialmente foram os maridos que saíram, ficaram as mulheres em casa. É por questões de trabalho, exatamente. Inicialmente foi assim, ficava a mulher a tratar do campo, mas depois, a dada altura, isso também foi uma armadilha, porque nessa época o marido, quando saía, ganhava o suficiente para os dois. Depois, a partir de uma certa altura, os ordenados baixaram e hoje isso é impossível. Se não trabalharem os dois, não conseguem ter uma família com um tipo sozinho a trabalhar. É que é mais nova, por simplesmente imigração. Mas bem, onde eu quero chegar hoje aqui, para era mesmo aquela questão do catalisador. Neste momento, a meu ver, não há melhor catalisador, melhor entre aspas, infelizmente, porque é assim, do que aconteceu no ano passado para se conseguir introduzir e apoiar o ecossocialismo. Pode ser um motivo, mas... Já viste a quantidade de partidos e ideologias diferentes que há, pá. Já viste como os gajos num campo traz muito, é terrível. Uns gajos compram vontade das pessoas. Há um gajo do PPD, é um gajo que domina tudo, porque o gajo tem pasta, compra tudo. Pá, porque arranja um emprego na Câmara, ajuda a freguesia. Nós já sabemos dessas. Já se montam o que se passa. Pá. Desses entraves todos que são políticos e económicos. Pode ter a minha opinião. Deus usa, você consegue criar um movimento com os jovens, com outros jovens. Consiga perceber que o papel deles não é simplesmente passivo e que eles vão comer daquilo para que, no fim de contas, arranjarem, porque isto a nível de ecossistemas que está mais lixado, está tudo. Vai só malta quando começa a pensar que há um, tem, pode ter um papel importante em ajudar a consciência das pessoas a despertar. E vai para o campo, vai para aqui, vai para lá, se juntam e se organizam. Ou então, por isso, simplesmente, daqui a uns anos estamos a falar a mesma merda, já que não estou. Eu acho que é essencial, realmente, a malta que tem esta informação nos centros urbanos ter que se deslocalizar. É o que eu estava a dizer, não é? E mais, e a malta dos centros urbanos, agora, a arrasca, como está por causa da gentrificação, está-se um bocado para refletir nisto, neste momento que eu quero é arranjar a casa o mais perto possível do centro, porque estão a acabar as casas. Pois, há gente em Lisboa que já está a passar 4 horas por dia, isto é vida, nos transportes. Demoras 2 horas para chegar ao sítio onde trabalhas e demoras 2 horas para regressar. Isto é vida. Também isto é consequência da merda da sociedade que temos. Não, é muito assim. É muito económico. Uma sociedade pode ser boa, pode ser. Aliás, a gente somos seres sociais. Se puserem açúcar, não vamos agora dizer que a sociedade é uma má coisa. Como é que é? Agora, puserem açúcar? Se puserem açúcar para a gente poder tragar melhor, pá. Pois. Porque é o que acontece, eles arranjam muitas formas de açúcar. Uou, pá. Tu vês para aí fora? Ontem, mas já não conseguia sair daqui. Se tu quiseres, até podes pensar que os próprios auxílios sociais, de rendimento mínimo, de formas de pessoas que não descontaram, se quiseres, podes pensar que isso também é uma forma de te pôr açúcar para tu te distraires. É assistencialismo do Estado, é em grande é que tu fazes para te opor a isto. A maior parte das pessoas não fazem, porque é a forma mais fácil. Há aquela expressão. Mas tu és contra o assistencialismo. Tu chamas assistencialismo ao modelo norueguês ou sueco? É? Chamas a isso assistencialismo? Assistencialista é, agora é mais promissor que o nosso, não é? É que eu faço a diferença entre a caridade e a verdadeira e uma socialização que existe no norte da Europa. Não acreditas numa socialização? Não existe nenhuma socialização, existe uma redistribuição da riqueza monetária. Isso é no sentido social-democrata, há uma socialização. Portanto, tu pagas de imposto para metade do teu rendimento ou mais. Pagas muito mais impostos do que em Portugal. E isso serve para alimentar os gajos que pagam menos. A falácia dos modelos nórdicos processa-se através da elevação das condições da sua população, mas é por pilhagem dos países do terceiro mundo. Também, aí é que a falácia dos... Aí é que se situa a falácia dos modelos nórdicos. Porque em termos da sua população, sim, tem as condições elevadas, o Estado social é mais social, mas não deixa de ser um modelo económico predador, mas vai predar os terceiros. Claro, pois, é capaz. Eu sei que o mundo ocidental vive muito à custa do terceiro mundo. Ah, sim. Mas não estou bem a par do que se faz. E como? Bom, vou fumar. Não diz que mais errado, pá, temos que depois passar isto para outra altura. Temos a ideia, depois aliás, depois desta coisa do encontro aqui, para a volta conseguir dar mais reuniões. Pá. Tu és Lisboa. Não, eu vivo aqui. Agora. Ele é um Bruno que eu te falava que a gente já vinha. Prazer. Pá, isto é um bocado difícil de discussão para as pessoas que têm. Eu vi a mudança, isto parece um creme. Já está a ver. Eu estou sou de sincero, eu estou na disposição de trabalhar esta questão em questão. Pai, a discussão é muito bem empregada. Sim, é preciso. Adorar, senão o país pisca e acaba, pisca e acaba. Sim, mas temos que ensaiar qualquer coisa. Em questão do Paiva foi uma calamidade ao tempo. Se não houver uma permeabilidade em questão do Paiva, aqui próximo, onde é que vai haver? Tu estás lá, és aqui bem, mas estás lá, é diferente. Há aqui uma ponte também, que sou eu. Lógico. Acho que podíamos tentar inserir este conceito de ecossocialismo lá. Eu não sei se é um conceito de ecossocialismo, não. A coisa que eu sei é que a autogestão tem que ser, de facto, na minha opinião, tem que ser incentivada. As pessoas têm que começar a perceber que a gestão da própria vida delas não cabe para mais ninguém senão elas próprias. Se possível, em conjunto. Se não for possível, isoladas, até se juntarem às pessoas para que tenham a mesma maneira de ver as coisas. Aqui, pá, tu vês aqui, o que é que tens? Tens malta para que venha estas reuniões para ir para onde participa com da Genica, pá. Mas tem todos os problemas muito diferentes. Tens malta aqui, pá, que são trabalhadores e trabalhadoras, pá. Tens malta aqui que é estudante. Tens malta aqui, pá, que tem um desejo de fazer alguma coisa para contrariar o valor desta sociedade, mas depois na prática tens de ter tempo suficiente para o teu trabalho, para o teu estudo, para agrupar com as pessoas e criar estruturas com elas. E é o que não tem acontecido aqui. Não tem acontecido para as razões. Tem acontecido porque é mais fácil.